Talvez fosse maravilhosa demais essa equipe para envelhecer. Talvez o destino quisesse levá-la no ápice de sua beleza. Essa frase foi dita pelo jornalista italiano Carlo Bergoglio quando o time do Torino sofreu um acidente que matou grande parte da equipe em 1949. Infelizmente, hoje algo semelhante aconteceu com a delegação da Chapecoense, que estava viajando para a Colômbia para disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. E dos 81 passageiros do voo, 76 morreram. Os jogadores que tinham sido resgatados, o Alan Rochel, o Danilo, o Jackson, Fomo e o Neto, o Danilo acabou não resistindo aos ferimentos e também faleceu depois. Essa, sem dúvida, é a maior tragédia do esporte nacional. Junto dessa delegação também estavam alguns jornalistas, principalmente jornalistas da Fox Sport, Mário Sérgio, que foi técnico, vários clubes também foi jogador, Paulo Júlio Clemant, Vitorino Sherman, que eram jornalistas os mais famosos aí, e alguns outros jornalistas também. Eu vou postar o link de uma timeline da ESPN que mostra todas as informações que foram sendo colhidas durante o dia e também mostra várias homenagens bacanas que foram feitas. Os times brasileiros estão se mobilizando também para auxiliar de alguma forma a Chapecoense. Estão propondo aí que a Chapecoense fique 3 anos sem a possibilidade de cair para a Série B. E também empréstimo de jogadores para recompor o elenco. Eu estou gravando esse texto hoje, às 23h44, aqui terça-feira, o dia que aconteceu o acidente. Amanhã seria essa final da Sul-Americana e também aconteceria a final da Copa do Brasil. Ambas foram suspensas, obviamente. E a rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro também. Eu vou colocar também na descrição o link para a associação de sócio-torcedor da Chapecoense. Quem puder ajudar, independente de usufruir de qualquer serviço, eu acredito que vai ser muito valioso para o clube ter essa ajuda. E para prestar aí uma pequena homenagem, o hino da Chapecoense vai tocar durante essa nossa conversa. Espero que vocês gostem do papo. Valeu! Fala galera, essa semana a gente vai falar um pouco sobre racismo, aproveitando essa semana, que foi dia 20, foi dia da consciência negra, no domingo passado. A gente vai abordar um pouco alguns números, alguns temas relacionados ao racismo, discutir um pouquinho alguma coisa, trazer um pouquinho de informação. Para começar, queria passar a etimologia do termo racismo. Se originou em 1936, no contexto das doutrinas nazistas de superioridade ariana, e tomou o lugar da mais antiga palavra racialismo. Ela deriva de raça, que vem possivelmente do italiano razza, raça ou linhagem, de origem desconhecida. O sentido de povo, tribo, nação com ancestrais comuns é de cerca de 1600. Essa etimologia é mais uma curiosidade, né? Pra gente poder entender um pouco de onde veio o termo. Acho que pra gente começar a falar de racismo, é importante a gente abordar alguns números de racismo, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Porque, embora pra muita gente seja claro de que o racismo ainda é muito presente na nossa sociedade, ainda quem conteste a existência do racismo e acha que isso é invenção ou vitimismo. Então a gente queria trazer um pouco de números sobre esse tema. O Magno vai trazer aí pra gente. Beleza. Um site que a gente encontrou aqui, eu tava até pensando em focar o roteiro um pouco nisso e tal, quando a gente tava montando a pauta. Um site que eu achei bem legal para a gente encontrar dados sobre racismo, sobre desigualdade social, de gênero e tudo, é o CEERT. Tem dois E's, não sei se eu falei três agora, mas é o CEERT.org.br. É Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Então eles compilam várias pesquisas, aí, várias estatísticas, tanto sobre racismo, desigualdade de gênero, liberdade de crença e tal. É um site bem interessante. Agora, para dar um pouco mais de embasamento, né? Como o Alexandre falou, tem muita gente que não acredita que exista racismo, ou contesta, fala que é mimimi e tal, então acho que é legal a gente colocar alguns dados mais reais aí, né? Vamos começar então pelo mercado de trabalho. Estatisticamente, em 2014, por hora, os negros estavam recebendo é R$ 9,39 contra R$ 13,88 do valor recebido dos não negros. Então aí tem uma diferença de 67,7% de diferença de salário entre negros e não negros. É, houve o efeito da crise econômica, né, a desigualdade diminuiu, né, a discrepância de salários diminuiu, mas ainda é muito grande. É, só para explicar um pouco esse lance da crise, né, as pessoas que recebiam mais, os brancos que recebiam mais, agora estão recebendo um pouquinho menos, então a desigualdade já acabou diminuindo um pouco e os negros continuaram recebendo mais ou menos a mesma coisa, mas não chegou a igualar, nem chegou no nível aceitável. É, também foi feita uma pesquisa com os passageiros de táxi pelo aplicativo 99 Táxis. Eles perguntaram para os passageiros quem já tinha sofrido algum tipo de preconceito, racismo, e 46% dos passageiros negros relataram que já tinham sofrido alguma vez na vida preconceito por parte dos motoristas dos táxis. É interessante a gente perceber também que isso não é uma coisa que atinge só as pessoas, entre aspas, normais, né? Só nós anônimos e tal. Isso acontece até com as pessoas famosas, né? A gente vê com atores, atrizes, mesmo em Hollywood tem uma diferença muito grande de salários. Eu tô colocando também nos links aí, a gente vai colocar uma pesquisa que foi feita com atores e atrizes de Hollywood não brancos, né, não caucasianos. Então a discrepância, a diferença de salário é bem grande. E um dos mais bem remunerados não caucasianos, se eu não me engano, na lista lá era o The Rock, né, que ele não é considerado branco porque ele não é caucasiano, né, não sei exatamente onde ele é lá, mas ele é o que recebe mais. Agora os negros mesmo vão aparecer na lista bem mais para baixo lá. Sobre o racismo institucional, eu queria destacar também uma campanha que foi feita pelo governo do Paraná. A gente vai colocar o link aí de algumas campanhas que chamaram nossa atenção. Mas uma pesquisa que foi feita também sobre racismo institucional na PM de São Paulo apontou que cerca de 2,5 negros são presos para cada pessoa branca. Quer dizer, tem mais que o dobro aí, quase 3 vezes mais pessoas negras sendo presas. Entre 15 e 19 anos, 2 a cada 3 pessoas que são mortas pela PM são negras. Isso é uma estatística bem, né, bem assustadora. Cara, apareceu Retratos Racionais agora nessa parte. Infelizmente a música não é nova, cara. Eu fiquei pensando também, pô, vou colocar um monte de estatística no começo e vai aparecer a música do Racionais. Só que infelizmente de lá pra cá o bagulho continua mais ou menos igual. A cada 100 mil habitantes, a mortalidade dos negros é pelo menos 3 vezes maior que a de brancos. Isso com relação à violência da polícia, né? Então, é muito forte ainda no Brasil esse racismo institucional. A pesquisa que eu falei que ia colocar... Pesquisa não, a campanha que eu falei que eu ia citar foi uma campanha que foi feita pelo governo do Paraná. E é bem interessante esse vídeo dessa campanha. Eu tava até comentando em off aqui antes da gente começar, quando tava preparando os links, tava comentando com o Alexandre. Eles até citam nessa, antes do vídeo, eu não lembro se era antes ou depois de mostrar os dados da campanha, mas eles citam algumas estatísticas interessantes também. 82,6% dos negros afirmam que a cor de pele influencia nas oportunidades de trabalho. A realidade se confirma nos números do que acontece no mercado de trabalho depois, né? Os profissionais negros ganham em média 36% menos que os brancos e ocupam apenas 18% dos cargos de elite. E são 60,6% dos desempregados. Então, é claro que o Brasil é um país que tem muita gente parda, muitos negros, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tentar analisar um pouco melhor esses dados, mas eu acho que são várias pesquisas aí, são várias estatísticas que provam que não é igual, né? Não é a mesma representatividade, não é distribuído da mesma forma. Enfim, né, não é... Existe alguma forma de racismo, existe o racismo institucional, né? Isso tá mais do que... Tá mais do que claro. Muitas vezes o preconceito racial na hora do mercado de trabalho, ele acontece de forma invisível, né? Porque se usam outras justificativas que não o preconceito para ou se pagar menos ou não se contratar um negro e etc. Então, o caso de Hollywood que você citou, que deu bastante repercussão no Oscar do ano passado, né? Que os artistas negros fizeram protestos e etc. Mas se você puxar na tua cabeça aí agora, dos filmes que você assistiu, quantos deles um negro era protagonista? Se você tentar lembrar agora, tá, me fala um filme que um negro é protagonista. E aí eu garanto que os primeiros que vão vir na tua cabeça vão ser um filme de ação, algum filme desse. É muito difícil você pegar um romancezinho daqueles bem água com açúcar e encontrar um negro como protagonista, né? Com certeza. Você vai ver coisas bem específicas aí, que nem o Django, né? Mas a temática já era essa, né? O Django, ele é o negro, ele era escravo e tal, né? Outro filme também... Outro que teve, que o meu filho adorou também, do personagem ser negro e tudo, é o Star Wars, né? O novo Star Wars, o fim, mas ele divide o protagonismo com a... O que é bem interessante também, né? Eu ia falar, ele divide o protagonismo com a moça branca, mas por ela ser mulher também, ela já carrega todo esse lance da representatividade feminina também, que também é interessante. Não, só que você citou esse filme, o Star Wars, esse filme do Star Wars, ele já dá um excelente exemplo de casos de racismo, porque houveram uma série de, não vou dizer nem que foram protestos, mas de manifestações contra o protagonista por ele ser negro. Falaram que estavam desvirtuando a história e também contra a moça. A menina, por você ter protagonista um negro e uma mulher, só o fato de existir isso já teve uma série de repercussão negativa pro filme. Por vários fãs reclamando dessa situação, né? O que mostra que isso é racismo, pô. Por que o cara, por ser negro, não pode ser o protagonista, entendeu? Não, uma coisa que me deixou muito incomodado, assim, que eu tava acompanhando, tava na hype ali pra ver o Star Wars novo e tal, então eu sempre via... O Omelete, eu gosto do Omelete de sexta-feira, que eles fazem uma live lá de uma hora e tal, eles fazem um programa mais organizado. E eu fui acompanhando tudo que saiu e eu vi que quando saiu o trailer do Japão, não sei se você chegou a ficar sabendo disso, mas o trailer japonês, eles cortaram o fim, simplesmente. Já se sabia que ele ia ser um dos protagonistas, o filme não tinha saído ainda, né? Já se sabia que ele ia ser um dos protagonistas, mas o trailer japonês, ele mal aparece, assim. Só aparece numa cena, mas não dá pra ver que ele é o protagonista. E isso daí foi justificado depois pela imprensa, pelos analistas. Pô, o mundo inteiro tem um trailer normal, por que pro trailer japonês cortaram o negro? Né? E lá no Japão, estatisticamente, lá, sei lá, tipo, você não consegue vender filme colocando personagem negro. Então o pessoal culturalmente é mais fechado, assim. E eles cortaram, e eu achei meio bosta, assim, eu fiquei, porra, a empresa fez isso, cara. Ah, mas, enfim, né, decisões comerciais deles lá. O filme saiu igual no mundo todo, mas no trailer eles deram uma editada lá, pro mercado japonês. Isso é bizarro, cara. Eu ouvi o bagulho e falei, mano, não acredito que a empresa se deu a isso, né, se sujeitou a isso. Mas tudo bem. Acho que um ponto interessante também da gente abordar é a questão do humor, né, o racismo no humor. Você até tinha colocado um link para um vídeo que a gente vai colocar na descrição aí, onde... Aliás, explica melhor o vídeo aí, já que você colocou ele. Então, esse vídeo é bem legal. Inclusive, eu recomendo o canal do Dr. Drauzio Varella, porque além dele falar as coisas que ele já falava em programas de televisão, dar dicas de saúde, falar sobre exame, prevenção e tal, ele faz alguns programas, ele tem alguns quadros com outras pessoas, né? Que ele chama pessoas para participarem. E nesse caso daí é o Adilson José Moreira, ele se apresenta no vídeo aí e tal, ele é, se eu não me engano, ele é advogado, trabalha com essa área, e ele fala um pouco sobre o racismo recreativo, né? O uso de piadas racistas, né? A afirmação do racismo com piadas, com brincadeirinhas. Isso é bem polêmico, né? Tem o lance do politicamente correto, que é muito questionado, que a galera fala, ah, não, agora a gente não pode falar mais nada, não pode fazer mais nada. E eu acho que isso daí acontece com racismo, acontece com feminismo, acontece com várias coisas, né? Você fazer piada de mulher, fazer piada de loira. Mas nesse vídeo é bem legal também, é um vídeo curtinho aí de 4 minutos, e ele comenta, né, que só se tira sarro, só se faz piada, só se fazem piadas com as minorias, né? Você não vê ninguém zoando, debochando de um grupo, de um homem normal, tá ligado? Que não seja um gay, não seja negro, não seja uma mulher, tá ligado? São as pessoas que não têm muita voz, que você fica ali zoando. Então, eu acho, eu discordo muito desse ponto, de que só se faz piada com minoria. Porque, por exemplo, se fala que se faz piada com minoria, só se faz piada com minoria porque... Teoricamente, a minoria é menos representativa, ela tem menos poder para se defender dessas piadas. Mas, por exemplo, algo que é muito explorado no humor são os políticos. E, teoricamente, os políticos são as pessoas mais poderosas da nossa sociedade. São os caras que podem fazer muita coisa, que podem se representar de várias formas, que tem uma capacidade de resposta alta, e se faz piada à torta e à direita com o político. À torta e à direita. Não, não, não se tem restrição em relação a isso. Eu, particularmente, acho que humor tem que ser livre. Porque se a gente parte do princípio de que não se pode fazer piada com negro, não se pode fazer piada com gay, então não pode fazer piada com nada, cara. Com nada, porque qualquer piada que você faça vai atingir alguém em algum aspecto. Sabe? Desculpa, não tem como fazer humor sem um mínimo de ofensividade, um mínimo de agressão. O meu problema é quando a gente percebe que não é humor. É quando não vem por humor. Agora, com humor, eu vi, acho que foi o Rafinha Basco que falou isso uma vez. Ele falou assim: se você ri da piada de português, então você não pode reclamar das outras. A gente não pode acreditar na mentira de que aquilo ali não tá passando uma mensagem. Tá passando uma mensagem. Se você fica sempre repetindo, sei lá, se você vai dizer, por exemplo, que gay é burro, sabe? Não existem piadas nesse contexto, né? Associando ser gay a ser burro. As piadas de gay são zoam com outras coisas. Mas vamos supor que a mensagem fosse essa. Você cria uma piada zoando quanto é um burro um gay, quanto é burro um gay. Ah, é um gay, é burro pra caralho. Você começa a associar isso em várias piadas, assim como fizeram com loira, né? A loira é burra, a loira é burra. Você vai repetindo isso, então tem uma mensagem por trás. Eu já vi... O Rafinha Bastos, ele se defende muito disso porque ele já passou por problemas com as piadas dele ali, mas ele é mais de boa, né? Ele não defende isso tão abertamente. Mas o Danilo Gentili fala que não. Tipo, não tem mensagem, só piada por piada. E, cara, tem mensagem. Se que nem você zoar com um político, você sabe que o político chama atenção, as pessoas vão rir e tal. Por quê? Apesar de estar numa situação de poder, é uma pessoa que não é muito querida. Se você zoasse com uma pessoa que é muito querida, que todo mundo ama, tu ficasse debochando dela, talvez a galera não fosse rir, né? Tipo, pô, velho, tu tá zoando com um cara que todo mundo acha legal. Agora, político não. Político, o povo ri, tá ligado? Político não é querido. Sei lá, quem que não gosta do Silvio Santos? Silvio Santos é um exemplo de ser humano que todo mundo gosta. E todo mundo zoa com ele, todo mundo faz piada com ele. Principalmente agora que ele tá velho, falando umas maluquices na TV, uns bagulho muito louco. Ainda assim, se faz piada com ele pra cacete. Sim, mas de forma respeitosa. Você fala que ele tá gagá, por exemplo. Ah, o velho tá louco, o velho tá gagá. Caralho, mas é respeitoso falar que o velho tá gagá? Tá vendo? Esse é um exemplo. Ó, pra você que não é velho, falar que o velho tá gagá é de boa. Garanto pra quem é velho, não acha muito legal ser chamado de gagá. Eu já vi o não salvo faz isso direto, né? Quando o Silvio Santos faz aqueles negócios, tipo, ah, ele endoidou de vez. Então, você vai dizer que não é ofensivo de alguma forma? É claro que é ofensivo. Falar que o cara tá doido, falar que o cara tá gagá. Só que assim, é humor. Pra mim, o humor tem uma regra, tem que ser engraçado. Ponto. Se for engraçado... Então, eu te pergunto, por que que não seria engraçado falar que o Silvio Santos é burro? Eu não vejo graça, porque, sei lá, ele não dá nenhum tipo de... Ele não dá nenhum tipo de indício pra isso, né? Talvez por isso, porque... Então, Pois é, tem que ter alguma coisa ali que você consiga associar com a realidade. Mas humor é isso, pô. Humor é isso. Humor é você pegar a realidade e exagerar ela e fazer de alguma forma com que ela fique engraçada. Esse negócio de falar de loira burra, não sei o quê, é um exagero da realidade. Com certeza devem ter acontecido situações, sei lá, Carla Pérez lá, um exemplo, que errou a igreja lá e tal. Então os caras pegam esse tipo de situação. A mesma piada com o negro, por exemplo, é uma extrapolação da realidade. A realidade é essa. Ah, você vai falar que a maioria dos presos não são negros? São negros. A gente sabe que existe um problema social por conta disso. Só que aí o cara pega isso e transforma numa piada, porque ele extrapola uma realidade social. Mas eu não vejo mal nisso, cara, sinceramente. Porque se eu visse mal nisso, eu não vou ver humor nenhum. Porque nenhum humor é isento disso, é isento dessa agressão a alguma coisa. Pelo menos o tipo de humor que eu gosto, óbvio, né? Talvez tenham alguns tipos de humor mais inocente, mas eu particularmente não gosto e eu acho que uma grande parte da sociedade não gosta. Até porque esses humores um pouquinho mais inocentes, eles têm cada vez menos... Cada vez menos audiência, né? As pessoas gostam mais daquele do humor um pouco mais direcionado mesmo. Faz parte do jogo, faz parte da vivência. Eu não acho que tenha como tirar... Porque se a gente for pensar nesse aspecto de que determinado grupo não pode ser vinculado ao humor por conta de isso estar vinculado a qualquer tipo de preconceito, fodeu, cara. Como é que a gente vai fazer humor? Fala pra mim que humor que você vê que não ataca ninguém. Me dá um exemplo de humor... De alguma coisa que você viu que não é agressivo a ninguém. Ah, tem tipos de humor, por exemplo. Eu tava até vendo uns videozinhos do Monty Python esses dias, porque eu vi um vídeo deles que era trecho de um filme que eu não vi ainda. Eu só vi A Vida de Brian, se eu não me engano. Preciso ver mais coisas deles pra conhecer. Mas muitas coisas ali, eles criam um contexto pra zoar a pessoa naquele contexto. Então, tipo, ele não tá criticando, não tá debochando de uma coisa real, né? Ele está zoando um cavaleiro que tem um tique ali, o cavaleiro e tal, não sei o quê. Mas, enfim, é um tipo de humor ali que, tipo, você criou uma realidade onde existe aquela pessoa que vai ser zoada, mas ela não é uma pessoa real, entendeu? Mas, enfim, eu não sou contra o humor mais ácido, assim. Eu também gosto desse tipo de humor. Eu só não consumo um humor que tem uma mensagem que pra mim não vai. Tipo, pô, tô zoando, chamando o cara de... Tô chamando o cara de idiota e, porra, todo mundo já chama de idiota, tá ligado? Que nem o Rafinha Bastos teve que recolher os DVDs dele porque ele... foi um bagulho com a pai lá, ele fez uma piada com as crianças com síndrome de Down, cara. Tipo, foi uns bagulho meio sem noção, assim. Eu não gosto dessa mensagem, cara. Tipo, não é uma mensagem... Ah, sei lá, não me faz rir, mas eu não gosto nem da mensagem. Eu não consumo pra não dar dinheiro pro cara, tá ligado? Agora, ser ácido, ok, mas a mensagem que tá passando ali, pô, é pesado. Acho que a mensagem não é legal. Ah, mas aí tudo... Mas aí tudo bem, é uma questão pessoal tua de esse tipo de mensagem, de esse tipo de humor você não gostar. Agora você vai me dizer que esse humor não deve existir porque eu não gosto? Eu acho que não. Até porque eu gosto de humores que vão atacar outros grupos. E aí esses grupos também vão querer que não exista. É isso que eu tô falando. Se cada grupo que é atacado por algum tipo de humor mais ácido for reclamar dele e disser que ele não tem que existir, não vai existir humor pra ninguém. Por quê? Aí é escolha, você consumir ou não consumir, você querer ver ou não querer ver. Eu sou totalmente a favor de que se pode tudo. O Rafinha Bastos falou e fez a piada da menina lá, da Vanessa Camargo. Ela não gostou, ela se sentiu ofendida, ela foi lá e processou ele. E aí eles vão resolver na justiça essa questão. Agora, falar que tem que se impedir o Rafinha Bastos de fazer aquela piada, não. Deixa ele fazer. Se essa piada vai trazer uma consequência pra ele, aí ele também vai ter que arcar com a consequência da piada dele. Porque ele tá expondo a situação publicamente. Então eu acho que... Porque pra mim, esse negócio de falar que pode ou não pode, aí a gente... É um caminho muito curto pra censura. Porque se eu decido que censura, óbvio que pra mim tá tranquilo. Porque aí eu só vou censurar aquilo que eu não quero. Mas eu tenho... Quando a gente fala disso, a gente tem que entender que não somos nós que vamos censurar, né? E aí, quem começar a censurar, vai lá saber que a pessoa vai censurar. Então, eu prefiro o seguinte, ó. Faz a piada que quiser, só que arca com a consequência dela. E aí, ouvir ou não ouvir, consumir ou não consumir, é a escolha de cada um. O que eu não acho justo é falar que se impeça de se fazer. Não pode fazer essa piada. Não, pode fazer qualquer piada, amigo. Você ofende quem você quiser. E aí, quem se sentiu ofendido, vai lá e corra atrás dos seus direitos na justiça, processe, ganhe dinheiro em cima e tudo mais. Eu acho extremamente normal que isso aconteça. Acho que essa pauta aí do qual o limite do humor rendia um programa inteiro, até se a gente fosse destrinchar. Mas como tá muito relacionado aí o que a gente tava falando do racismo, acho que é válido a discussão que a gente tá tendo agora. Eu só lembro do... Queria citar, assim, a que eu lembrei aqui enquanto você tava falando, do Jesus Charlie lá, quando teve o ataque ao Charlie Hebdo lá na França, né? Que todo mundo ficou do lado do jornal e tal. E na real, se você olhar as outras capas do Charlie Hebdo, as charges lá que eles publicam, são coisas pesadíssimas, assim. É uma coisa assim que deixa o que o Rafinha Bastos fez aí no chinelo. Excelente, excelente lembrança. Excelente. Então, por exemplo, mas você vê só, eles escolheram uma linha de humor, inclusive com um grupo, né, bem específico, né? Eles faziam muito humor com a religião muçulmana, né, com o islamismo. E aí, meu amigo, há consequências. Eu apoio o que os terroristas fizeram lá? Obviamente que não, eu não apoio nenhum tipo de violência. Agora, os caras que estavam fazendo aquelas piadas sabiam com quem eles estavam mexendo. Sabiam que aquilo iria ofender um grupo de pessoas que não é conhecido por ficar quietinho lá, né? E aí, principalmente, o grupo extremo, né? Porque talvez... Pô, eu tenho certeza que devia existir muito muçulmano que ria das piadas do Charlie Hebdo, né? Só que um grupo mais extremista decidiu tomar uma atitude. Então, esse exemplo é fantástico, porque assim, eles foram lá atacados por causa do humor que eles faziam. E aí depois todo mundo ficou, ah, meu Deus do céu, mataram as pessoas. Ah, mataram, é foda, terrorismo e tudo mais, mas... aquilo foi consequência de uma ação que eles tomavam corriqueiramente, né? Sim, e só pra citar, assim, por que eu tô falando isso? Porque um pouco tempo depois também, eles sofreram... eles continuaram publicando o jornal continuou, eles continuaram publicando tirinha, e teve uma tirinha depois, não lembro exatamente qual foi, mas que zoava, acho que com o cristianismo, assim, era Jesus e tal, tipo, e foi pesado pra caralho, e uma galera que tava apoiando antes começou a ficar revoltada, achando que eles não deviam publicar essas coisas. Né? E, enfim, eu achei corajoso da parte deles continuarem sendo livre, apesar de eu achar bem babaca o desenho lá quando eu vi. Eu até dei um Google aqui, se vocês procurarem as outras capas aí, tem uma de Jesus transando com Deus. Caralho, pesado mesmo, hein? É meio pesado aqui. Tem um Jesus aqui com os espinhos na cabeça, Deus com aquele, com a auréolazinha e ele comendo, enfim, tá meio feio. Não, as caras são totalmente retardadas. Você falou assim. Dessa, eu lembrei, por exemplo, de um blog aqui, né, brasileiro, que é o Sábado Qualquer, que faz sempre piadas, né, com Jesus e com Deus. Eu, particularmente, não gosto. Eu sou católico, não praticante, eu não sou religioso, mas eu não gosto das piadinhas do Sábado Qualquer. Raramente eu vejo uma tirinha que é boa, assim, que eu nem acesso. Às vezes alguém me mostra e tal, alguma piadinha que veio deles, e um ou outro eu acho razoável, mas eu particularmente não gosto, não consumo. E aí, por conta disso eu vou falar que estão atacando a minha religião, então eu não quero que... Eu quero que acabem, que derrube os servidores dele, que o grupo acabe, ou que matem eles. Não, porra, eu não gosto, não consumo, segue o barco. Sim, sim. Não, quanto a isso, não tenho dúvida. Tipo, eu também sou a favor da liberdade de publicação, de imprensa, de zoeira e tal. E se acontecer, eu só espero que tenham leis que previnam o racismo travestido de piada, por exemplo. Ok, publica, faz, fala. Só que, né, dependendo da mensagem que você tá passando ali, vai ser passível do processo. Acabou. Ah, tudo é, né? Tudo é passível de processo. Se você quiser processar qualquer pessoa no mundo, você pode. Não tá garantido que você vai ganhar, mas você pode processar. Vamos passar aqui para um outro tópico que a gente separou para falar, que esse eu gosto bastante, né? É o racismo no esporte. Eu separei alguns casos aqui, alguns que eu lembrava e outros que eu fui recolhendo durante a pesquisa, e a gente vai falando de um por um aqui. E aí tem um deles específico que eu quero fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre o que aconteceu na sequência, né? Mas teve um caso de racismo contra o Arouca, volante do Santos, na época do Santos, né? Hoje volante do Palmeiras, no jogo contra o Mogi Mirim, lá em Mogi, que ele fez um gol, se não me engano, e aí o time rival começou a xingar ele, chamar de macaco e etc, né? Algo que acaba sendo, infelizmente, meio comum nos estádios, né? A galera ofendeu o jogador negro chamando ele de macaco, né? Teve um caso que foi um amistoso do Milan contra o Boateng, né? O Kevin Prince Boateng, que na época jogava lá, hoje, se não me engano, hoje não lembro de ele estar jogando, acho que ele está jogando Galatasaray. Mas ele é ganês, né? Ele tem origem ganesa, mas ele é naturalizado alemão, inclusive. Ele jogou pela seleção alemã, já jogou algumas vezes e tal. E no caso dele, ele saiu de campo, cara. Ele ficou puto e ele chutou a bola na direção dos torcedores e foi embora. Ele não quis mais jogar. E aí, o time do Milan inteiro saiu de campo antes de acabar o jogo. Simplesmente se negaram a jogar por conta das ofensas racistas. Eu achei essa história bem bacana. Um outro caso, que é esse, ficou bem famoso aqui no Brasil, foi do Daniel Alves. No clássico entre o Real Madrid e o Barcelona, lá no Santiago Bernabéu, os caras ficaram chamando ele de macaco e tal, mas na verdade esse não foi o caso mais famoso dele, né? O caso mais famoso foi o de 2015, foi num outro jogo do Campeonato Espanhol, se não me engano, contra o Valencia, em que a torcida jogou uma banana no gramado e ele foi lá e pegou a banana e comeu, né? Ele foi até meio inconsequente, inclusive, porque vai saber, né, o que teria ali, mas ele respondeu dessa forma. Esse caso aqui é bacana, não que seja bacana o que aconteceu, a repercussão dele foi tão grande que aí depois o Luciano Huck criou uma linha de camisas com a hashtag Somos Todos Macacos e tal, assim. Sim, sim. Foi bem polêmico também as camisas estarem preparadas, né? Foi um bagulho meio bizarro. Assim. Esse foi louco, né? Esse foi... E que assim, né? Esse é um caso que, pô, como que o cara se aproveita de uma situação dessa, né? De uma situação que o cara passou pra fazer esse tipo de iniciativa publicitária, né? E tal, ganhar dinheiro com essa porra. Que deve ter vendido camisa, suponho eu, né? Aí teve um caso também do Balotelli. Balotelli é atacante italiano, né? E hoje ele joga na França, acho que no Mônaco, se não me engano. Foi na Euro de 2012, num jogo contra a Croácia. Ele também é de origem ganesa e também uma banana foi arremessada no campo. Mas ele não comeu, ele foi um pouquinho mais responsável que o Daniel Alves, só apontou e foi assinalado lá na súmula. Teve um outro caso contra o Tinga, esse também foi bastante comentado aqui no Brasil, né? O Tinga, na época que jogava no Cruzeiro, ele foi jogar um jogo da Libertadores contra o Real Garcilaso e também ficaram chamando ele de macaco e tal. Esse, inclusive, a nossa querida ex-presidenta Dilma Rousseff, ela postou um Twitter em relação a esse caso aqui. Ela disse: ao sair do jogo, Tinga disse que trocaria seus títulos por um mundo com igualdade entre as raças. Por isso hoje o Brasil inteiro está fechado com o Tinga. Acertei com a ONU e com a FIFA que a nossa Copa das Copas também será a Copa contra o Racismo. Porque o esporte não deve jamais ser palco para o preconceito. Caramba, isso aqui foi Twitter, não sei se tem só 140 caracteres aqui, mas tudo bem. Achei longo a declaração da querida presidenta. Twitter comunista, né? Só o Fidel Castro. O Fidel Castro. Inclusive, usava. O Fidelzinho morreu, né? Aliás, faleceu o pobre. Fidel faleceu hoje. Só fazer a menção aqui, né? Já que a gente não citou, a gente não vai fazer uma análise de nada sobre isso, mas só citando ele aqui em algum momento do podcast hoje. Fique em paz, Fidel. E provavelmente, só mais uma observação que eu acabei de ver agora à tarde, provavelmente quando você estiver ouvindo esse podcast, que a gente demora um pouco pra editar e publicar, quando você estiver ouvindo, ainda vai estar acontecendo o velório dele, porque eu vi aqui que vai estar acontecendo durante 9 dias. Os 9 próximos dias terão velório do Fidel. Oh, pô, então tô... Vai ser mais longo que os discursos dele. Caralho! Teve um outro caso contra o Yaya Touré, né, volante do Manchester City, que teve inclusive envolvido numa polêmica recentemente aí com o Guardiola. Em 2013, num jogo contra o CSKA Moscou, toda vez que ele tocava na bola, uma parte da torcida ficavam fazendo barulhos de macaco e tal. Ele fez alguns apelos para a UEFA, para punições, etc. Mas não sei no que deu esse caso aí. E aí, por último, mas não menos importante, o caso do Aranha, goleiro Aranha do Santos. Acho que foi ano retrasado, né? Um jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, em que um grupo de gremistas, um grupo da torcida do Grêmio, ficava xingando ele de macaco durante muito tempo. Ele apontou esse grupo para a arbitragem, né? Isso foi bem divulgado na época. Só que nesse caso específico, eu queria abordar o que aconteceu depois, né? Porque foi identificada uma torcedora gremista que estava lá, inclusive as imagens focavam bastante ela, né? Ela foi identificada, ela sofreu um processo na justiça e tal, só que aí depois a galera queimou a casa da mina. A galera foi, o pessoal indignado com os protestos, foi lá até a casa da mina em Porto Alegre e queimou a casa dela, né? E aí esse é um ponto que eu queria discutir, que é o que podemos fazer a respeito, né? Porque esse aqui é um belo exemplo do que não se deve fazer, né, num caso desse. Atacar um preconceito, um racismo, qualquer outro tipo de preconceito, com esse tipo de violência, então irem lá e queimar a casa da menina, porra, é uma contradição até, né? Porque, porra, pelo que a gente tá brigando, né? Porque eu acredito que o racismo, assim como a maioria dos preconceitos, seja fruto da intolerância, né? Seja fruto da ignorância junto com a intolerância e talvez mais algumas coisas aí. Agora, responder esse ato com violência, ainda mais dessa forma, uma violência tão, tão grave, ir lá queimar a casa de uma pessoa, então... Esse é um ponto interessante, né? Como, o que a gente pode fazer para diminuir o racismo, né? De que maneira que a gente pode lutar contra o racismo e lutar entre aspas, né? Não de forma literal. Esse é um ponto que eu gosto de bater, porque em várias situações eu vejo isso. É a resposta a atos que nós não concordamos, praticando um outro ato que nós também não concordamos, porque eu duvido muito que alguém concorde que você tem que queimar a casa de outra pessoa. Só que aí, pelo fato da mina ter sido racista, eu vou lá e queimo a casa dela. Então, sabe, é meio absurdo na minha visão esse tipo de reação. Então, como que a gente pode agir? O que que a gente pode fazer para que o racismo diminua? E quando acontecer um caso de racismo, né, qual deve ser a atitude da pessoa que sofreu ou das pessoas em volta dela. Isso pra mim é um ponto importante da discussão. Eu vejo que... Com certeza devem ter estudos sobre isso, deve ter gente muito mais qualificada, psicólogos, enfim, sociólogos com coisas mais embasadas para estar falando, mas na minha opinião, você coibir o racismo com prisão, com processo e tal, é importante para evitar que isso seja expresso, para evitar que aconteça esse tipo de preconceito declarado, assim, de alguém te xingar, chamar de macaco, falar umas merdas só porque a pessoa é negra. Então é importante ter essa parada da lei, mas isso não faz as pessoas mudarem o que elas pensam na cabeça delas ali, elas só não vão expressar, não vão botar pra fora. E o que as pessoas pensam é importante porque, por exemplo, no caso do racismo institucional, mesmo que o chefe, o CEO da empresa, o CTO não fale, se ele for uma pessoa mais estudada, se ele for uma pessoa esclarecida ali, ele não vai falar porque ele não é burro, né, ele vai ficar quieto, mas ele não vai contratar. Se ele for uma pessoa, né, com uma cabeça mais preconceituosa, mas que não declara isso. Então tem a parte cultural, tem a parte social também, tem o lance da representatividade, da cultura, de aparecer em filme. Eu acho que esse papel cultural de ir mudando as pessoas, mostrando que, sei lá, que não deveria, que é inadmissível isso, que não deveria existir e tal, também é muito importante. É tão importante quanto você criar leis que consigam criminalizar, né? As duas coisas têm que andar junto aí, porque mesmo que não fale, os negros vão continuar sofrendo. Mesmo que a pessoa não declare, você vai continuar sofrendo discriminação para ser contratado. Enfim, é complicado, né? É bem complexo o tema. Pois é, né? Essa resposta. Mas o lado da resposta legal, a forma como isso é tratado legalmente hoje, eu acho que é bem feito. Eu não acho que a lei não cumpre o papel dela nesse aspecto. Eu acho que ela cumpre. Eu acho que a lei ela é bastante, bastante rigorosa até por causa de preconceito, etc. Existe um problema grande que é, na verdade, isso chegar até a lei, né? Geralmente quem sofre preconceito tem muita vergonha de expor que sofreu esse preconceito, né? Quando a pessoa percebe. Porque também tem esses casos aí de preconceitos que não simplesmente... Não tem como ser visto, né? E aí a gente vai depender mesmo da conscientização das pessoas. Se eu, como empresário, não contrato alguém pela cor de pele ou pela orientação sexual ou por qualquer outra coisa, e se eu justifico isso de várias outras formas, é impossível, né, de alguém fazer alguma coisa contra isso, né? A única forma de melhorar esse tipo de situação é realmente com conscientização, com passagem de conhecimento, né? Abordando mais o tema e tentando colocar na cabeça dessas pessoas de que a diversidade de raças no país, ela é inegável, ela vai acontecer, né? Quem é muito preconceituoso tem que entender isso, não tem como. Só pra matar a questão do esporte aqui, tem um último, que é só pra sair um pouco do futebol, que até me chamou bastante atenção, que foi um vídeo que o ginasta Arthur Nori postou lá no Snapchat, em que ele e o resto da equipe lá de ginastas estavam zoando um outro ginasta lá, que era o único ginasta negro na equipe. A gente vai colocar o link dessa reportagem aí. E aí uma das coisas que ele fala, que tá até na matéria, ele fala: seu celular quebrou? A tela quando funciona é branco, quando ela estraga é de que cor? E começa a rir. Aí um outro ele diz: preto? Sim, eu vi esse caso e eu lembro que o atleta negro lá, eu esqueci o nome do atleta, mas ele falou que realmente não tinha gostado e tal. Ele tinha se posicionado publicamente sobre isso, né? Ele tinha falado que não gostou. Inclusive o atleta era bom pra caramba. Eu li depois lá que o cara era um atleta de ponta, quase foi pras Olimpíadas, não foi porque não foi selecionado mesmo lá e tal, mas o cara era bom pra caramba. Ângelo Assunção. Mas enfim, então rolou mesmo isso, ele tinha se posicionado publicamente. Eu acho que isso daí vai um pouco de encontro com o racismo recreativo lá, as piadas racistas que a gente comentou agora há pouco. Só que é um pouco diferente quando você tá num grupo de pessoas ali, né? Se você tá falando isso na televisão, né, que nem a gente tava comentando lá, que ó, ok, o cara pode falar o que ele quiser, mas se ele falar alguma coisa ali que seja racista mesmo, que possa sofrer um processo por racismo, ele deve ser processado, ok? Só que quando você tá num grupo de pessoas e você tá atacando alguém, agredindo alguém ali, falando esse tipo de coisa, enchendo o saco da pessoa, a pessoa, pô, velho, não tô gostando, não tá legal, tá meio foda ali. Ou você vai apanhar, né? Tipo, ou vai ter uma briga ali, ó, vai partir pra agressão física, ou sei lá, cara, tipo, eu acho que é, nesse caso é, não tem que continuar a piada, não existe isso de liberdade de piada quando você tá escolhendo alguém como alvo na sua frente ali e tal. Eu não defendo essa liberdade, eu acho ridículo isso. Não, não, mas aí não é questão de liberdade, o cara tem que realmente se posicionar, entendeu? Eu no lugar dele teria ido lá e esculachado os caras. É, por exemplo, até pra entrar no nosso... num ponto que eu queria entrar aqui, que inclusive eu não te avisei propositalmente, nem coloquei nada na pauta em relação a isso, que é o seguinte. Ambos, né? Eu, pegadinha do malandro. Eu e você somos negros, né? Então, muito provavelmente... Porra, era essa a surpresa, cara. Mas rapaz, caralho, pode crer, velho, a gente é negro. A gente tava até aqui falando 42 minutos e a gente é negro, velho. Deixa eu concluir, caralho. E aí, muito provavelmente, nós já devemos ter passado por alguma situação em que sofremos preconceito, né? E como eu disse antes, eu acho que um dos grandes problemas com esse tipo de crime, com esse tipo de problema, é que geralmente quem sofre acaba não... indo até as últimas consequências, não? Acaba não tentando fazer algo em relação a isso. E aí eu queria que a gente falasse de alguma situação em que isso aconteceu, em que você tenha percebido que sofreu preconceito por conta de ser negro, sacou? Bom, me vem à cabeça, assim, de cara, foi uma coisa que foi meio... tragicômico, assim, aqueles bagulho que você acha engraçado, mas ao mesmo tempo é bem bosta. Eu tava numa festa, bem, bem chique, assim, bem rica, todo mundo bem arrumado e tal, no Canal 3, acho que era Clube 15, sei lá, fui numa festa que tava tendo lá, de família, não da minha família, né, mas eu fui convidado. Aí eu tava lá e tal, eu coloquei meu prato, dei uma volta pelo lugar, né, era um jantar, peguei meu prato, sentei assim... Aí levantei a cabeça, tava olhando, nossa, não vi um negro aqui, né? Tipo, não vejo um negro nem moreno, todo mundo é branco, branco, branco, só tem branco na festa e tal. Aí uma senhora que tava na mesa olhou pra mim e falou, não, mas você não é negro, né? Você tem uma cor legal, você tem uma cor bonita. Aí eu fiquei olhando pra cara dela, assim, tipo, ela achou que tava falando uma coisa legal. Quando ela se tocou, que, tipo, tinha falado besteira, ela falou, não foi isso que eu quis dizer, é que você não é tão escuro e não sei o que e tal. Eu falei, pô, tipo, se eu fosse mais escuro, então não seria bonita a cor, tá ligado? Tipo, ela ficou totalmente sem graça, assim, mas eu, tipo, saiu natural, assim, ela quis me consolar, tá ligado? Ah, não, mas você não é negro, né, você tem uma cor bonita ainda. Eu, hã? Quê? Tipo... é muito louco isso, né? E só uma outra observação, né? É engraçado esse referencial de ser ou não ser negro também pra mim. Porque na minha família não tinha muito isso, não tinha consciência de que eu sou negro. Então, até grande, assim, tipo, tá, eu sou pardo, tá ligado? Eu sou moreno e tal. Hoje em dia eu me considero negro, né? Meu filho é negro, ele é mais escuro que eu, mas ele é negro, né? Porque a mãe dele é negra. Mas eu demorei pra ter essa consciência de entender que eu sou negro, que se eu fosse pra qualquer outro país do mundo, eu seria negro. Aqui no Brasil, a gente tende a não ver algumas pessoas como negros, né? Talvez pela população ser muito parda e tal, a gente considera moreno muita coisa moreno, né? Lá nos Estados Unidos, até mais clarinho, assim, que eu, já sim, é negro. Sim. Né? Situação que você falou, eu vivi algo parecido, que uma... a avó de uma ex-mina minha, antes de me conhecer, e aí ela tinha falado que eu era negro, e a velha era meio racista. Não era racista, sabe, gente, que depois eu conheci a senhora e tal, e, puta, não tinha nada... É que a gente realmente, ali era um caso de ignorância, acho, sabe, um caso de alguém que viveu numa outra realidade, numa outra época e não conseguia entender. E aí quando ela me conheceu, ela falou a mesma coisa, não, mas ele não é negro, ele é moreninho e tal, que não sei o quê. Essa mesma ideia de que quanto menos negro você for, então melhor você é, né, então você não é negro de verdade. Mas eu passei uma situação recentemente até, que eu tava no mercado, e tava eu e um camarada, e aí a gente tava escolhendo cerveja, assim, na geladeira e tal, não sei o quê. E tava eu e ele exatamente do lado, assim, só que a gente tava ali só olhando e tal, e ainda não tinha aberto a geladeira. Aí chega uma senhora, assim, do lado e pergunta, ah, você trabalha aqui? E já começou a me perguntar alguma coisa. E ela nem esperou eu responder não, tá ligado? Tipo, ah, você trabalha... E assim, legal que tava os dois exatamente na mesma posição, os dois fazendo exatamente a mesma coisa, mas ela tinha que pressupor que quem que podia trabalhar ali? O negro, né? Então, e aí teve um outro caso que eu nem sei se foi racismo, mas que me incomodou bastante, que um dia eu entrei no fretado, e aí eu entrei no fretado e sentei, porque quando eu pego o fretado ele já tá meio lotado, né? E aí eu sentei num lugar que tinha uma outra pessoa, uma outra mulher lá, e aí deu 5 minutos assim e tal, ela bateu no meu ombro assim pra sair da cadeira e ir pra outro lugar, sabe? Saiu da poltrona que ela tava e foi pra um hotel. Eu até achei da hora, porque eu gosto de ir sozinho no fretado. E aí eu fiquei na minha poltrona. Então, ali, nesse caso, eu nem sei se foi racismo, se foi qualquer outro tipo de coisa que incomodou ela, não sei o que que foi, mas ela simplesmente, depois que eu sentei, ela levantou e foi pra um outro canto, né? Essa de mercado, assim, quando eu era mais novo, e entrar no mercado e ver que tem um segurança do mercado fica te olhando o tempo inteiro por onde você tá passando, sabe? Isso aí já aconteceu várias vezes, de eu perceber, assim, que eu tô andando nos corredores e tem um cara olhando. Tem um vídeo muito legal de um moleque americano, assim, um jovem americano, não sei se você já viu. Ele percebeu que em uma loja, que ele foi uma loja de posto de gasolina, uma loja pequena, assim, uma lojinha de conveniência, todo lugar que ele andava, a mesma vendedora ficava atrás dele. O que que ele fez? Ele ligou a câmera da frontal do celular, assim, como se fosse fazer selfie, e começou a fazer um videozinho, assim, tipo, toda hora que ele via que ela tava atrás dele, ele sorria pra câmera e apontava, assim, pra fazer selfie, e a mulher se escondia. Então, tipo, ficou um bagulho meio engraçado, mas é super preconceituoso, cara. Tipo, você vê, sei lá, em 5 corredores que o cara tá, ele levanta a câmera assim do nada, aí a mulher atrás, ele levanta a câmera, aí a mulher mexendo no bagulho. Ele levanta a câmera, a mulher se escondendo na prateleira, tá ligado? Tem um que ela sai correndo, assim, pro canto. E aí ele fala pra ela, né? Tipo, ele zoa ela, assim, tipo, ela fica super sem graça e sai andando, assim. E não, e você percebe o quanto é foda, né, isso? E aí é difícil de você julgar por que as pessoas não levam esses casos de preconceito à frente. Porque assim, eu garanto que no caso que eu falei aqui, eu posso falar por mim, eu fiquei extremamente incomodado com o que aconteceu, só que ainda assim eu simplesmente deixei quieto, entendeu? Eu não fiz nada pra que isso não acontecesse mais. Entendeu? É muito complicado pensar em qual é a reação que a gente pode ter em relação a isso, principalmente quando você mesmo vive a situação, né? Sim, sim. E às vezes também, que nem você falou, né? Pode ser que eu já tenha sofrido racismo e não saiba o que foi. Aconteceu o bagulho, mas será que foi porque eu sou negro? Eu não fui? Sei lá. Será que me olharam de forma diferente alguma vez por eu não ser branco? Ou será que as coisas mudariam se eu fosse? Em algum momento teria sido mais fácil, em algum lugar, se eu não fosse negro. Então é difícil a gente ter uma forma de saber isso, né? De medir isso. Exato. Eu acho que tem casos em que a gente tem que tomar alguma atitude, sim, e isso vale para todo mundo que sofre qualquer tipo de preconceito. Quando você percebe que você sofreu algum tipo de preconceito, você tem que tomar alguma atitude. Eu todas as vezes que eu penso dessas coisas que aconteceram, eu sempre consigo enxergar que eu podia ter feito alguma coisa e não fiz. Então eu acho que é importante tomar alguma atitude. Não, obviamente que nem sempre você vai levar na justiça, nem sempre vai fazer isso, mas no mínimo mostrar de alguma forma para aquela pessoa que o que ela está fazendo está extremamente errado e que de alguma forma ela está atacando alguém, está ofendendo alguém, etc. É isso? É isso. Eu tenho... Dessa vez eu tenho uma recomendação, meio alternativa, mas tem recomendação. Vamos para as recomendações? Sim, bom, vou fazer minha recomendação primeiro, então. Eu estou fazendo uma pesquisa. Eu pensei em fazer um videozinho sobre um tema que é sempre polêmico e vai de encontro tanto com religião, quanto com política, conservadorismo. Muita gente usa esse trunfo de dizer que o mundo está se perdendo, que está ficando cada vez mais violento, que a sociedade está se degradando. E eu fui pesquisar porque eu tinha certeza que alguém já tinha pesquisado isso, né? Já tinha lançado algum estudo sobre isso. E eu encontrei o livro Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, né? Eu tô traduzindo do inglês aqui, eu não sei se no português o título ficou exatamente esse. É The Better Angels of Our Nature. E ele explica, é um cara da Universidade de Harvard, ele é professor de psicologia de Harvard, e ele fala... Ele fez um estudo histórico mostrando com gráficos, estatísticas e tudo, que na verdade a sociedade tem melhorado, que a violência tem diminuído e tal, e o quanto a gente tem evoluído e tal, e é bem legal, é bem interessante o estudo dele. E eu, o que eu queria recomendar, além do livro, que o livro eu não li, mas o que eu queria recomendar é o vídeo. Ele fez uma palestra muito boa na Universidade de Harvard. Até recomendo o YouTube deles todos, porque tem, eu descobri que tem um monte de vídeo legal lá, não consegui ver, né? Comecei a ver esse daí, ainda preciso terminar esse, mas eu já vi um monte lá que eu achei super legal. Pra quem tem um pouco mais de noção de inglês aí e quiser começar a ver lá, super recomendo, não sabia que tinha esse material deles. É Steven Pinker, On Violence. Eu vou colocar o link aí também nas recomendações. Mas ele... é quase 2 horas de vídeo aí dele falando sobre os estudos dele nesse livro. É bem interessante, eu achei bem legal aí até a parte que eu vi, tô achando bem foda. Bacana. Eu vou voltar para as minhas indicações de sempre, falar de uma série que ela é até antiguinha já, acho que ela foi lançada em 2015, acho que está na segunda ou já está começando a terceira temporada, que é Sense8. É uma série original da Netflix, né, e é a história de 8 pessoas que estão conectadas mentalmente de alguma forma. Cada uma delas vive num lugar do mundo. E aí elas começam a sentir as sensações dos outros 7, das outras 7 pessoas em vários momentos distintos, assim. E tem alguns momentos assim que até uma pessoa consegue usar de habilidades das outras pessoas que estão interligadas. Então, a série é bem interessante, assim, uma temática bem... um negócio bem psicológico mesmo. Ela tem um monte de histórias bacanas. Cada uma dessas personagens tem uma história. E a história dessas personagens é interessante por si só. Talvez mesmo se não tivesse essa questão da conexão mental deles, a própria história de vida das personagens é bacana. Inclusive tem um casal de lésbicas que já que a gente tá falando de um programa de preconceito e tal, aborda uma questão interessante. Tem um outro cara que é homossexual e ele tem um namorado e tal. E a série toda gira em torno desse tipo de conexão que eles têm e como eles vão descobrindo como usar essa conexão a favor deles e tal, a conexão com cada um dos outros. Sense8 tá lá na Netflix. Fechou, essa série é uma série que eu tô pra ver faz uma cara já desde que saiu a primeira temporada. E um dos únicos contatos, assim, de eu ver cenas da série foi uma cena que divulgaram no Facebook, eu acho. Que era uma cena que virava uma orgia muito louca, assim. Tipo, a galera meio que sem se tocar estava transando, assim. É meio bizarra a cena. Acho que tu deve ter visto da primeira temporada, mas eu fiquei olhando assim, nossa, mano, será que eu vejo essa série ou será que não é muito pesada, assim? Me pareceu meio porno. Não, não é não. Tem umas cenas pesadas, mas assim, via de regra não é não. Algumas cenas são foda mesmo. Eu vejo. Às vezes eu tô lá no fretado vendo a série e aí passa alguma cena dessa, sabe? Tem alguém do lado lá e você tá vendo. É meio estranho, mas tá. Não dá pra colocar na televisão da casa da mãe, assim, e ficar vendo de boa no almoço de domingo. Não, da família. Acho que não. Eu não indico. Eu indico pra você ver quietinho ali ou com pessoas mais da tua idade ali que vão encarar isso aí numa boa. Beleza, beleza. Fechou? Fechou. Valeu. Cara. Falou. É sempre um vencedor, sempre honrando nosso escudo com sua graça. Essa alegria nos estádios nunca só. Antecidão e vastidão do nosso estado. Chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina.